Chavit. Hello, Chavit. Diretamente de Israel. But no be long time at all. It gets you one time, a long, long time ago. But no be long time at all. It gets you one time, a long, long time ago. But no be long time at all. It gets you one time, a long, long time ago. But no be long time at all. It gets you one time, a long, long time ago. But no be long time at all. Nobody go no. No be anybody in business. And everything you teach, everything you shout, and anybody you do. I'm a hacker. Nobody go no. No be anybody in business. I'm a hacker. Everything don't change. I got a business, not to make my business. I will hack on the edge. Everything puts myself on the public. I will hack on the edge. Everybody go. I will hack on the edge. It gets you one time, a long, long time ago. Nobody go no. Sorry, it's 32 BPI. 32, sorry. I walk on the edge. And everything you teach, everything you shot, and anybody you do. I walk on the edge. Nobody go no. Don't be anybody in business. I walk on the edge. Everything don't change. Everything don't change. I will hack on the edge. I got business, not to make my business. I will hack on the edge. Business, not to make my business. I will hack on the edge. I bet you pulls myself on the public. I bet you pulls myself on the public. Everything you say, everybody go. change. It gon' be everything don't change. It gon' be business, not to make my business. Beleza, esse sample aqui foi da orquestra de Afrobeat, chamada a do Dele Sozini. A gente separou as faixas e aqui temos aqui o Seb da Holanda, o Ted Rains. É, o Ted Rains tá mandando um som aqui. Tem o Sérgio da Espanha, o Vaganoid aqui, ó. Esse som aqui tá vindo da Rússia, São Petersburgo. Isso aí. Vou mandar a saideira aqui, né, irmão? Já deu uma hora aqui. Liberar o espaço aqui pro pessoal montar o som. Agora é em 16 BPI, 16 BPI. É. Agora a gente vai colocar aqui o Raga do... Não é Raga Buffy, não. É o Raga indiano aqui do... É o Bahayarav. Do Charanjit Singh, da Índia. Uma gravação de 1982 que... Hey, please, change to 16 BPM, please, my friends. BPI, sorry. Hey Seb, I will start the beat and then you jump in. Okay. Nossa saideira aqui. My friends, please change to 16 BPI, please. Então, esse aqui é um raga, né? Raga são orações hindus milenares. Oi? Não, saiu, cara. Vê o que houve. Não sei. Ragas são orações indianas, né? Hindus. E elas... Elas têm a característica de a melodia ficar variando. Então, o mesmo raga, ele tem centenas de variações. E aí esse Charanjit Singh, em 1982, ele fez um disco misturando raga com... batida disco, né? Dançante e tal. E aí esse som aqui, ó. Vou começar aqui pra... É tipo uma oração, né? Vamos ver se traz uma energia boa aí pro planeta Terra. Good vibe for the world. Bernd, answer. The player is Sergi. Sergi is showing the video. Yeah. esse baixo aí tá vindo diretamente de Israel. Hello Shavit, Free Palestine, Peace to Israel and Palestine, paz para Israel e Palestina, Palestina livre. Welcome to Bahia, Shavit. Esse baixo tá vindo diretamente de Israel. E esse teclado aqui, Varganoid, diretamente da Rússia. Vou solar o kill. Esse teclado tá vindo da Rússia aqui. E esse baixo de Israel. Beleza. É, o Irlan pediu aqui pra eu explicar o Jantaba. Vou baixar aqui um pouquinho. É, o esquema aqui do Jantaba é o seguinte. É, o Varganoid, ele tá na Rússia, né? A velocidade da luz é, são 4 milissegundos pra chegar no Japão. Então, uns 3, quase 4 milissegundos pra chegar na Rússia. Se a gente mandasse a informação por um cabo de fibra ótica direto. E aí de volta 4 mais 4 dá 8 milissegundos. Para converter do analógico para o digital já vai mais 10, 20. E aí no final dá uns 40 milissegundos. Então é possível a gente tocar a distância em continentes com precisão rítmica, né? Mas aí esse programa aqui, o Ninjam, é um protocolo de internet que permite a gente fazer isso sem ser em tempo real. Ele faz em tempo musical, né? Então a gente tem um ciclo aqui de acordes. Esse é o que tá na tela ali. É. Esse programa aí é. Esse é um cliente, né, do Ninjam. Esse é o Jantaba. É feito aqui no Brasil e é o mais usado, né? É feito pelo Eliezer de Jesus, do Vale do Itajaí, né? E é isso, né? Acho que mais alguma coisa. Aqui à minha esquerda vocês têm o Irlan Guedes, diretamente de Feira de Santana. E aqui a gente vai agora abrir pra improvisação aqui, já tá... E finalizar aqui, beleza? É, Seb tá aí. Seb, temos agora a presença do Bena, o grande baixista da Argentina. Hey, Bena. Ah, o Anon aqui, ó. Será que é o Ivan? Ou... Thank you. Agora esse baixo tá vindo da França, de onde mora, onde mesmo, velho? Salzburgo, na França. É o Jantabassi. Aí, Jantabassi, bem-vindo. Dessa vez você tá em Salvador, viu, meu amigo? É, last time you was in Cachoeira Recôncavo. But today you are in Salvador. Welcome to Rio Vermelho, só shape. Salve, salve. I'm Teve o solo aqui do Irlan pra sair. Agora vamos pedir um solo aqui do Varganoid da Rússia. Varganoid, I will give you more game so people will see you solo now, ok?